say, that stuff. Só quem viu a mãe chorar vai conseguir entender. Eu daria meu pulmão pra nunca te ver sofrer. Eu desejo morrer antes só pra nunca te perder. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Sei que não é poder me dar, doeu bem mais em você. Só quem viu a mãe chorar vai conseguir entender. Eu daria meu pulmão pra nunca te ver sofrer. Eu desejo morrer antes só pra nunca te perder. Sei que não é poder me dar, doeu bem mais em você. Os bandidos disse o eu, disse glória. Ela tá se endividando pra viver. Hoje entendo que eu chego ao final do ano. Não poder comprar doeu mais em você. Não esqueço nada do que nós passamos. Me perdoe pela minha ingratidão. Se chorei porque sonhei com aqueles panos, eu não entendi a sua solidão. Me perdoe seu bebê hoje cresceu. E talvez morra antes mesmo da senhora. Pelo menos hoje tenho fé em Deus. O importante é a lembrança do agora. Obrigado por aquela roupa falsa. Na quebrada ouvi piada natural. Os amigos querem ver a etiqueta, mas o teu amor é mais original. Obrigado pelas noites de joelhos, implorando pra que Deus me proteja. Nós gostamos das mulheres das esquinas, da fumaça do cigarro e da cerveja. E outras coisas que não ouço te dizer. Eu tentei viver uma vida diferente, mas eu acho que esse mundo é esquisito. Ele anda destruindo nossa mente. Sonhos que eu não realizei. Só quem viu a mãe chorar vai conseguir entender. Eu daria meu pulmão pra nunca te ver sofrer. Eu desejo morrer antes só pra nunca te perder. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Sei que não poder me dar, doeu bem mais em você. Só quem viu a mãe chorar vai conseguir entender. Eu daria meu pulmão pra nunca te ver sofrer.